Algumas frases que você vai ouvir aqui não são minhas, tá ligado? Mas cabem exatamente no que eu quero falar pra você, mãe. Mãe, mãe prenda mim, mãe irmão, mãe chegado, confidente, muito mais sábia que eu, velho, tá ligado? Inteligente. Mais sábia que eu, inteligente, meu irmão. Porque parece Deus, tá ligado? Toda vez que eu penso em fazer alguma coisa, ela já sabe. Mãe de rocha, nunca virou as costas. Te amo, mãe. Mal dorme, mas nunca se rende ao cansaço. Quantas vezes cheguei louco do frevo na madruga, meu irmão, e lá estava ela no sofá, inerte, consumida pelo sono. Como alguém seria capaz de maltratar uma pessoa que só quer o seu bem, velho? Teria coragem de dar a sua vida por você, velho. Como é que é? Mãe tudo, mãe bem querer. É nada, acredite em mim, maluco, não tem cilada. Quantas vezes discutimos por besteira, mas seu amor consome o ódio e joga na lixeira. Aqui seu filho Jamaica que tanto te adora. Te amo tanto, mãe, que minha mente se apavora. Sempre me ajuda, sempre me apoia. Sem palavras, mãe, a coroa da hora. Sem você, o meu esquema tomba. A casa cai, não é a mesma lombra. Sem sentido, me perco, não me acho. Sem você, viverei sempre por baixo. Sem uma mãe, Jesus, não viria à terra. Sem dona Anália, Jamaica, já era. Tem muita gente aqui querendo te falar também. Os moleque que te amam, amém. Aqui é o Diego. Eu queria te falar que eu te amo muito no fundo do meu coração. Te amo. Vó, eu amo você. Vó, aqui é Amanda, eu te amo muito. Vó, aqui é Ana Luísa, eu te amo. Aqui é o Divino. Eu gostaria de falar que eu amo a senhora e... Vó, aqui é o Douglas, eu te amo. Quando eu crescer, vou ser polícia. Vó, amo. Vó. Ainda me lembro, mãe, do meu aniversário de 14 anos, tá ligado? A gente morava no P-Norte, o melhor aniversário da minha vida. Tinha um som daquele Zaico, tá ligado? Que só funcionava uma caixa. Mesmo com o alto-falante rasgado, ele fazia todo mundo dançar. Foi a noite inteira, foi muito louco. Ganhei um vinil do Gerson King Combo, já arranhado e tal. Mas aí, fiquei louco quando botou o som pra rolar, meu irmão. Foi muito louco, a noite inteira, curtindo na alta. Uma semana depois eu fiquei sabendo, mano, do rala que você teve pra comprar os refrigerantes, os copos descartáveis. Eu sei, mano. Eu sei, tá aqui guardado dentro de mim isso. E é por isso que eu te amo tanto, mano. Sempre vou estar do seu lado, você pode acreditar. Mãe, bem querer. Mãe, um dia quando você estiver bem velhinha, mano, eu sempre vou estar do seu lado, você do meu lado. Seguinte, asilo foi feito pra louco, não pra mãe, tá ligado como é que é? Deus salve minha mãe, minha rainha, que tá dentro do meu peito, tá no sangue, pode crer. Te adoro, mãe, te amo. Beijo do seu filho. acredito em Deus. Olhar. Só cantei a real. Deus salve todas as mães da periferia e abençoe seus filhos para que eles sempre voltem para casa e façam alegria do lar. Salve as crianças. Vanália, um beijão pro Joaneta, sua filha, que te ama. Eu, a vovó querida, a vovó querida.